ventos doces vindos do oeste. Sopram suas folhas que são leves como a pele de um ser que nem vive, nem respira mais, que quem sabe acorde algum dia, talvez. Quando o céu cair, ela estará com os anjos a rir. Mas hoje eu só quero deitar debaixo da tua sombra. Superfície mórbida da manhã fria não permite que eu a veja nem a respire. E o sol, que é o mesmo que me ilumina, também queima suas raízes finas. Talvez quando o céu cair, ela estará com os anjos a Mas hoje eu só quero deitar debaixo da tua sombra. Como ainda pode estar de pé se os machados açoitam o tronco? O mundo é tudo um sonho. Os olhos verdes seguem a harmonia do maestro que compôs aquela tola sinfonia de morte e desejo amargo e imperfeito. E o poeta queima seus versos no cinzeiro. Até hoje eu me arrependo de não ter provado dos seus frutos frescos e o roxinol que em seus galhos canta, bebe o orvalho da árvore santa. Talvez quando o céu cair, ela estará com os anjos a Hoje eu só quero deitar debaixo da tua sombra.